No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltam 10 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios que nos acompanham, nossos ouvintes. Nessa manhã de sexta-feira de tempo bom. E olha, o último dia de sol, porque os próximos dias chuvosos. Infelizmente, final de semana também chuvoso. É o que nos fala aqui o Canal do Tempo. A mínima foi 13 graus, máxima prevista para hoje 25 graus. Dia mais quentinho. Aqui no centro da cidade, a sombra, 15 graus a temperatura. Olha, vivemos uma semana histórica, isso é inegável. Já são 2 impedimentos de presidentes da República no nosso país. Já tem gente fazendo comparação, mensurando. Olha, Estados Unidos prevê também o impedimento e jamais o fez. Então a gente pensa, olha, isso é maturidade política, é exercício de democracia ao extremo ou realmente é o uso doloso de uma lei? Não sei, não sei. A gente vai tentar entender um pouco isso, né? Se fomos manipulados, se não fomos, tudo sempre suscita muito plano B, né? Muita teoria da conspiração e insegurança no nosso pensar. O PSD, o DEM e o PPS, logo após a sessão de votação, sempre defenderam o impedimento da presidente Dilma Rousseff, talvez num sentido de satisfação, disseram não, essa foi a decisão, tudo ok. Não se passaram 48 horas, eles falaram não, nós vamos ter que recorrer disso sim. Talvez serenados os ânimos, não sei. Eles tinham medo de recorrer ao Supremo Tribunal Federal por terem discordado de, na hora H, haver uma segunda votação. A Constituição prevê o quê? Primeiro, você vota se cometeu-se ou não o crime. Cometido o crime, fica já imputada a pena. No caso da votação, não. E aí ficou aquela confusão, de repente começaram a apresentar um destaque, quem não sabe, nem cursou direito, não sabe o que é destaque, demorou para entender. E aí o brasileiro foi surpreendido porque teve uma segunda votação, que eu expliquei, meio que expliquei isso ontem. Disse, olha, primeiro, então você vota se houve ou não o crime, e depois você vota se aplica ou não a pena. Bom, aí então esses três partidos decidiram efetivamente recorrer. Eles tinham medo de que recorrer ao STF fosse provocar o que se chama de efeito cascata, dominó ou manada. Quem também não ficou satisfeito com a votação em si, iria recorrer para tentar reverter o processo, reverter a decisão e inocentar Dilma Rousseff. Mas eles não precisaram se preocupar com isso, porque já tinha acontecido. O PT já entrou então com um recurso questionando a votação e o impedimento da Dilma Rousseff. Pois bem, só para relembrar, na última quarta-feira, por 61 votos a 20, o Senado aprovou a destituição da presidente, mas numa segunda votação, onde senadores se contradisseram, aí deu 42 a 36, a casa decidiu não impedir que Dilma ocupasse cargos públicos por 8 anos. Que era a pena prevista. Então a gente vai para o intervalo comercial. De antemão já agradeço aqui a presteza com que atendem o convite da Rádio Super Condá, os nossos comentaristas, e eu passo essa bomba, esse abacaxi, essa batata quente, o que quer que seja para eles. Como é que eles entendem esse momento? Pode, não pode? É bom, não é? Como é que pensamos a partir de agora? Fiquei imaginando o Temer lá, põe o pé no avião, não põe. Põe o pé no avião, não põe, porque ele tinha uma viagem para a China e ele não queria viajar na condição de interino. Talvez o avião aterrissasse lá, ele sem saber o resultado da votação, ele nem seria o presidente.

também fui prefeito de Chapecó. Participei de vários movimentos empresariais e comunitários dessa cidade. Minha família tem o DNA desta terra e sempre trabalhou aqui motivada pelo respeito e pela honestidade. Temos orgulho desse chão, que agora caminha para o primeiro século. Recebi com muita honra o convite de participar de um momento histórico de nossa cidade. Nunca me neguei a trabalhar por Chapecó e não seria diferente agora. Ainda mais na companhia de um homem íntegro, simples, trabalhador, dedicado e arrojado como é o nosso prefeito Luciano Buligão. Tenho certeza que juntos faremos um grande governo. Afinal, somos amigos e parceiros e queremos colocar a política a serviço das famílias de Chapecó. Queremos trabalhar com as pessoas de bem, com as boas ideias e com a união da cidade. Vamos juntos, todos nós, preparar Chapecó para os próximos 100 anos. Buligão 40. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208. O motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Nove horas, 2 minutos. Olha, essa não é uma conversa simples, é uma conversa complexa, não é de uma hora para outra que espontaneamente, numa saída para o almoço e num retorno à sessão, vem a brilhante ideia de dizer, não, vamos fatiar isso aqui, vamos separar. Primeiro julga se cometeu o crime ou não, e depois julga se cumpre pena ou não cumpre. É tão surreal... É como, eu não sei, é como dizia que, que eu usei esse mesmo exemplo, você, um bandido vai a júri ou um inocente vai a júri. Se o inocente vai a júri, se ele é inocentado, ele sai pela porta. Se ele é culpado, ele não sai pela porta, ele cumpre uma pena. A gente conseguiu essa decisão absurda de dizer, não, é culpado, mas não cumpre pena. Bom dia. Juiz aposentado Írio Grolli, nosso colaborador, bem-vindo ao estúdio Condá. E aí? Pode? Não pode? Dá para em 20 minutos mudar o que está escrito na Constituição? Uma introdução didática, uma explicação para a gente poder entender um pouco esse momento. E obrigada por ter atendido aqui ao nosso convite. Bom dia, Raquel. Bom dia, professor. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Super Condá. A Constituição, ela é clara, né? No sentido de, nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. A perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Está claro, ela não dá margem para interpretações, ela está, né, tá super clara, é uma consequência, né? Então, assim, esse fatiamento ali, ele atenta contra a Constituição, porque com 1/3 do Senado eles modificaram a regra constitucional, né? Isso, para mim, modificaram a lei. Isso, o Supremo, que é o guardião da Constituição, ele vai resgatar isso e vai realmente, né, se tiver um pouco de decência, né, ele vai resgatar isso aqui e vai caçar, ela vai tornar ela inabilitada para a função pública durante 8 anos, porque isso é implícito. Seria, como eu te falei, fazer um júri, né, os jurados condenam fulano de tal porque matou, a primeira etapa, aí fatia. Se matou, já está a pena. Matar alguém, pena tanto. Que nem está aqui. Matou alguém? 6 a 12 anos. Se é qualificado, 2 a 12 a 30. Ou a 25. Então, agora sim, bom, matou alguém. Agora vamos à segunda etapa. Vamos condenar ou não vamos? Né? Fatiar o julgamento. Não, nós não vamos condenar. É o que aconteceu. E assim, é chamado assim. Teratologia jurídica, uma monstruosidade que aconteceu. Penso que o Supremo vai resgatar isso. Pois é, resgatar, aí traduzindo, resgatar é rever. E se o Supremo disser não, realmente não podia ter dividido algo que na Constituição está previsto, é lei, tinha que ter acontecido concomitantemente. Aí não vai ser necessária nova votação. Aí o que vai só ser necessário é aplicar a pena. Ele vai, por exemplo, assim, nós, antigamente, no tempo do Luís XV, do Dom Pedro II, era vontade de Deus, né? O nosso Código Comercial é de 1850 e diz pela vontade de Deus e de Dom Pedro II, né? É tão estranho, até ouvir isso, né? Depois que vem o iluminismo, né, da Revolução Francesa, em 1789, diz assim, não, agora é a vontade da Constituição. Ela substituiu a vontade divina, é a vontade do povo todo que fez o seu contrato social, que nem fala Rousseau, né? Então, esse comportamento de fatiar é inconstitucional. Eles colocaram o regimento interno do Senado acima da vontade e do que determina a nossa Constituição. Então, ele é inconstitucional porque ele é hierarquicamente inferior a nossa Constituição. Toda lei que ela não for de acordo com a Constituição, ela é inconstitucional. Pois é tão claro, é tão óbvio, que aí me deixa, eu travo, às vezes eu fico sem palavras, quando eu me deparo com esse tipo, é um paradoxo, né? Quando eu chego nessa situação, do que a gente pensa, vai sempre contra, até um filho em casa, se você diz, meu filho, você errou. Então, geralmente, você vai ficar sem celular, você vai limpar melhor o seu quarto, você vai qualquer coisa, para que haja compreensão da consequência do erro. E ali a gente diz, não, você errou, e, eu não sei, é Brasil isso, você errou e, poxa, um abraço e até mais. Vejam bem, não é perseguição a Dilma, é questão legal. As pessoas muitas vezes ouvem e entendem. Eu vi a primeira senadora se manifestar, foi a PMDBista, recém, uma amizade nova que a Dilma fez, elas se encontraram, se entenderam muito Cátia bem. Abreu. Cátia Abreu. A Cátia Abreu disse, gente, eu sentei com a Dilma e fiz a conta da aposentadoria. Ela vai receber em mais ou menos R$5.000. A gente não pode tirar o direito dela de trabalhar. Ela não vai poder viver com isso. Então, por favor, tenhamos um pouco de decência e não vamos acabar com a vida dessa mulher, que já está sendo impedida de governar. Mas é trabalho público. Privado ela pode. Não, meu Deus, até aí ficou estranho. Eu pensei, poxa, então todos nós que trabalhamos na iniciativa privada, que não exercemos cargo público, então, pobres de nós. E aí se criou, olha, foi surreal. Foi tão surreal que eu vou pedir então para o Sérgio Migliorini, que é professor universitário, quando eu tenho dúvidas e a gente aqui se depara com um assunto econômico, a gente pede arrego, pede ajuda aqui para o Sérgio, mas hoje eu vou mudar um pouquinho. Que manobra foi essa? Aproveitar a formação em direito do Migliorini e dizer, para mim teve muito a cara assim de uma encenação. Desculpem, sabe? É. Aquela coisa, depois um teatro, depois a gente leu, não, olha, mas na verdade isso aí, aquela cara, é fantástico o Calheiros, né? Ele tem aquele sorriso, ele não muda a expressão, aquele sorriso de Mona Lisa, ele fica lá só percebendo, olhando, mas na verdade tudo já estava pronto antes. E ele capitaneou isso, enfim, ou não. Migliorini, bom dia. Como espectador, o que compreendeu como cidadão brasileiro dessa história toda? Foi manobra, não foi? Ou foi um rombo de paixão e de solidariedade, né? De empatia pela figura da presidente, desculpem, ex-presidente Dilma? E aí falaram, não, vamos deixar a mulher trabalhar. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia aos professores, colegas aqui. Bom dia aos ouvintes. Inicialmente, professor Írio, nós vamos fazer um pequeno comentário com relação às normas parlamentares. Houve uma ofensa, né, brutal às normas parlamentares de Robert, que são adotadas pela nossa querida JCI, na qual somos companheiros, e também pelo Congresso brasileiro e do mundo. Quando houve o encaminhamento da votação, a senadora Ana Amélia fez o encaminhamento da votação por parte da oposição e depois eles fracionaram a palavra lá dos 5 minutos por parte da defesa. Após o encaminhamento da votação, ninguém mais se manifesta. E o que que o Renan Calheiros fez? Após o encaminhamento da votação, ele abriu o voto com a Constituição na mão. Aí o senador Magno Malta entrou com uma questão de ordem que o Lewandowski não aceitou. E, não, já está em votação, ele falou. Acho que nem ia acontecer a votação. Porque você não pode fazer encaminhamento de indução a voto depois que já se encerrou esse período. E o Renan Calheiros abriu o voto. E por que que o Lewandowski aceitou? Aí, depois, né? E por que que não houveram recursos posteriores também? Com relação a esse procedimento, inclusive, não só com relação ao fracionamento do artigo que o professor Írio acabou de ler. Aí que vem a estratégia política brasileira. E isso está no relatório reservado. Vocês perceberam que a votação foi 61 a 20. No primeiro quesito, fracionar o mesmo artigo. Isso não existe no mundo jurídico. Isso, como você falou, é uma teratologia. E a última frase, né, vamos isentá-la, né, da interdição. Mas por que aconteceu isso? A pergunta é a seguinte, Raquel. Na próxima eleição que vai ocorrer daqui 2 anos, para presidente da República, você prefere enfrentar o Lula ou a Dilma? Esse é o pano de fundo. Você prefere enfrentar o Lula ou a Dilma? A Dilma. O Lula participou de todos os atos posteriores do desagravo, que toda a Dilma vestida de vermelho, fazendo o discurso do PT, que ela nunca fez. O Lula compareceu nos atos posteriores? Não vi na imprensa. Ele sumiu. Ele não apareceu, porque o PT está dividido e ela passou a ser a nova bandeira do PT por 2 fatores. O Lula tem 50% de probabilidade de ser preso ou 50% de não. Ou ele será preso ou não será preso. Se ele for preso, quem é que vai ser a candidata? Uma interditada? Ficaria sem candidato. E aí veio a situação, né, que eram os a favor do impeachment, assim, é melhor colocar ela para fracionar de vez do que ele. E aí aconteceu essa teratologia. Para ela brigar com o Lula, né? Como? Mas é óbvio. O conflito de liderança. E é muito melhor enfrentar ela, já que o Temer não será candidato. O candidato estava lá dentro do Congresso. Então, mais do que uma manobra com o consenso de parte do PT, haveria também, muito, muito longe distante, uma aprovação da própria oposição nesse sentido, dizer, olha, deixa que distante, é a longo prazo, não, Raquel, não tão distante. Próxima. Muitíssimo próximo. Afinação de conversa de bastidor com muita antecedência. Inclusive com relação à data da votação, você sabia? Por que que no dia seguinte o presidente viajou para a China? Por que que teve que ser agora que eles anteciparam? Está antecipado? Para não ter manifestação de rua, ele está ausente. Você vai gritar para quem se o cara está do outro lado do mundo? Quer dizer, tudo foi muito bem planejado e aconteceu. E vamos dar um passo para frente. Agora entrou o recurso do PT. Sim. Mas é óbvio que tem que recorrer. O Lugo também recorreu no Paraguai. Não, isso fazia parte, isso era plenamente previsto. E vai ficar. Se há isso. Possibilidade legal, ela tem que ser, claro, ela tem que ser esgotada. E isso, essa parte eu entendo. A ingenuidade do brasileiro é não conseguir visualizar todo esse nível de manobra, todo esse jogo tão antecipado, tão de cartas marcadas, quer dizer, então, o que que eu faço? Não é porque eu estou pensando na aposentadoria dela, né? Não é porque eu digo, olha, enfim, vamos dar uma suavizada, mas é porque tanto situação quanto oposição, e aí ela se alterna, uma hora a situação é um, depois a oposição é outro, enfim, mas é um jogo de carta marcada, já se pensando nas eleições de 2018, já se optando por quem eu vou enfrentar, aí seria o blocão do PSDB, do DEM, versus PT e demais partidos que se aliam. E sempre, desculpem, gente, essa ação que eu considero dolosa, do PMDB, pronto, falei que essa questão hegemônica onde a governo está o PMDB e a gente diz, ah, mas o PP liderou lista de corrupção, ah, mas isso, aquilo, ah, mas o PT era protagonista porque era governo. Não dá para esquecer do fator PMDB, depois eu quero chegar nisso. Quero dar bom dia para o professor Leonardo Glugokensky, eu acho que hoje eu acertei. Ele é professor universitário, mestre em história, estreia hoje como nosso comentarista. Com uma serenidade, fizeram um test drive aqui, vieram aqui, a gente fez um programa e com muita clareza, com muita tranquilidade, ele pontuou algumas questões. No aspecto cronológico, no passar do tempo, né? O brasileiro, num intervalo muito curto, vem compreendendo o que é impeachment. Depois do Collor, juro, eu achei, olha, isso foi uma página virada. Quer dizer, eu jamais imaginei que na minha vida, que é também uma inocência, porque é um dispositivo legal, está ali para ser aplicado, todos os presidentes depois sofreram uma ameaça de... Mas eu achei que era algo muito traumático e que a gente já não usaria mais. Esse alto índice de impedimento, que já dá para dizer estatisticamente falando que o Brasil protagoniza, professor, ele é algo saudável? Ou é o inverso? Eu, como já li em alguns momentos, alguns analistas políticos dizendo não, isso não é interessante. Estão utilizando, como eu falei a palavra dolo, estão utilizando com maldade um dispositivo legal, estão perseguindo e tramando golpes odiosos baseados na lei. Enfim, impeachment nessa dose é bom ou é ruim ou simplesmente a consequência das coisas é a terceira opção? Bom dia, professor, seja bem-vindo aqui ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel, bom dia, doutor Írio, bom dia, Miglioline, bom dia aos ouvintes. Bom, pegando uma retrospectiva histórica, nós temos que ter o entendimento que desde a redemocratização do país, tá, o único presidente que não sofreu processo de impeachment, não teve nada imputado, foi Itamar Franco, que já assumia no lugar do Fernando Collor. Todos os outros, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva teve, o Fernando Henrique Cardoso teve também processos. Porém, o que mudou na questão conjuntural é que ambos possuíam maioria na Câmara e possuíam um presidente de Câmara que era aliado, né? Então, obviamente, assim, a discussão é, hoje, por exemplo, o direito apenas diz que é crime, né? O que é o crime? Porém, quem vai decidir o que vai ser realizado é o legislativo. Então, se tu tens minoria no legislativo, os processos, os procedimentos vão passar. E se nós pegarmos historicamente, todos os presidentes do Brasil cometeram algum crime em algum momento por uma questão de gestão, certo? Todos estavam correndo esse risco. Se pegar desde... Maquiavel escreveu em 1513, né, O Príncipe, ele já coloca que é impossível você realizar política sem ter algumas manobras. Agora, o que vai diferenciar? É você ter um presidente aliado ou não ter. Outra coisa que é importantíssimo nós entendermos é que realmente, assim, essa... Como o impeachment é utilizado no Brasil, ele é extremamente danoso, né? Porque você está sempre em um fio da navalha, onde você pode ter a sua cabeça cortada a qualquer momento. Só que também nós temos que lembrar uma coisa bem importante, tá? O último mandato da Dilma Rousseff, ela já não gozava de apoio, né, majoritário, inclusive o próprio PMDB, enquanto estava na base, já estava dividido. A própria eleição, ela ganhou com uma porcentagem baixíssima de votos, né, e isso é um cenário já considerado desastroso. E, obviamente, qualquer pedido que acontecesse, ela corria o risco, né, de ser impedida. Obviamente, né? Nós vamos ter dois governos e ela veio entrando em um decréscimo terrível nos últimos dois anos do último governo, né? Já se questionava muito a figura dela, e ela não, nota-se assim que ela não é tão hábil como era o seu antecessor nas questões de conseguir trazer os pares para lhe ajudar, né? Então isso tudo possibilitou. Então o interessante a entender é que o impeachment ele é uma questão totalmente política. Se tu não tens apoio, você corre um risco tremendo de sofrer um impeachment. Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva não sofreram impeachment por uma questão bem simples: eles tinham maioria no Congresso, né? Eles tinham pessoas que os apoiavam e obviamente estavam em um momento interessante e o povo também não ia ir contra. Eu vejo algumas pessoas colocando: ah, foi um golpe, o povo vai para a rua. Não há ninguém na rua, né? Os últimos seis meses de governo, simplesmente a aprovação dela já tinha baixado de forma assustadora, né? Com medidas totalmente impopulares, o aumento da gasolina e desemprego. Desemprego. Nossa, essa legião de desempregados é o que assusta. E que vem aí de um problema bem anterior. Eu vou arriscar dizer, e depois os doutores aqui podem me questionar, mas o impeachment da Dilma já está preparado desde 2008, quando o Luiz Inácio Lula da Silva falou: o Brasil não tem crise. Aquele foi o momento em que o PT cavou a própria cova. Por quê? Simplesmente a partir daquele momento, o Brasil começou a utilizar dinheiro público para conseguir subsidiar valores, e uma hora isso ia estourar em alguém, né? E acabou acontecendo o que aconteceu, com os preços altos, a economia em decréscimo, as câmaras acabam se dividindo e o apoio vai se perdendo. Então era algo que era esperado, só para complementar, professor, com relação à nossa dívida bruta, que é a dívida fundada, o Ilan Goldfein, que é hoje que está coordenando essa prosopopeia econômica aí, nesse momento, quando foi feita, né, essa, que o Brasil não tem crise, a marolinha, o Brasil estava com 52% da sua dívida fundada proporcional ao PIB. Hoje nós chegamos a 76%. E tem uma projeção que para nós voltarmos a 59%, que foi 2013, ao nível de endividamento de 59% de 2013, nós vamos levar 30 anos. 30 anos para nós retomarmos. 2030 nós vamos chegar aos níveis de endividamento de 2013, e nós estamos em 2016. Nessa semana bateu a dívida fundada em 4 trilhões de reais. Só vejam a desproporção dos números. Quando que o PT assumiu o governo, há 13 anos, né? A nossa dívida pública era 614 bilhões. Agora nós estamos com 4 trilhões. Isso que o professor falou. O serviço da dívida dá 614 bilhões. O serviço da dívida é o juro. Que nós pagamos por 20, sabe? O juro está dando o total da nossa dívida anterior ao governo atual. Por isso que ela perdeu a sustentabilidade e a governabilidade. Com um segundo fator, não é só o desemprego, nós estamos perdendo a nossa matriz industrial. É o que aconteceu com a Argentina e o que aconteceu com a Venezuela. O desemprego é consequência posterior. Sim. Quando você começa a perder a matriz industrial, você perde o país. Certo? Só começa a ir para o Paraguai e botar a fábrica no Paraguai. Não, isso é que é fantástico. Eu já ouvi aqui, olha, talvez o Paraguai ele seja um fogo-fato, algo que aparece e depois desaparece, que não seja algo prolongado, porque o Paraguai hoje é o queridinho dos olhos de todo mundo na América Latina. Certo. Em curto tempo ele protagonizou aumentos e crescimentos e ganhos que o Brasil no seu gigantismo não conseguiu. Já ouvi dizer, não, isso é fogo de palha. Daqui a pouco se extingue. Não é, porque ele está investindo em infraestrutura. Paraguai. E outra, Írio, você sabia que nós temos dois endereços hoje para missões empresariais do Brasil? O primeiro é para a China e o segundo para Paraguai. A Fiesc está realizando periodicamente missões empresariais ao Paraguai. O riso aqui, eu tenho que explicar muito isso. O riso não é um riso irônico, é um riso de surpresa. Porque o Brasil historicamente massacrou, acabou com o Paraguai, nós acabamos com a população masculina do Paraguai, nós quase determinamos a extinção de um pequeno país, né? E agora, passado, né, claro, mais de um século, a gente descobre um país se redescobrindo, se reinventando. E não é também aqui dizer, olha, mas é porque é isso, porque é aquilo. São os fatos. E como é que a gente entende esses fatos? Eu preciso chamar o primeiro intervalo comercial. E é curioso o seguinte, como existe a lei do eterno recurso na justiça brasileira, então sempre há que se recorrer de algo, de alguma forma, enfim, e a gente cansa disso e se perde. Eu não sei como é que vai ser, porque tem há dois recursos. Tanto do Partido dos Trabalhadores, naturalíssimo, eu discordo dessa decisão, eu vou esgotá-la. E agora essa, né, de que eu disse aqui do PSD, DEM e PPS, e não, peraí, a gente também não está concordando com isso não. Não podia ter fatiado, não podia haver entendimento de que houve crime, mas não há condenação. Isso ainda implica em insegurança, tal da insegurança jurídica, de não saber o que acontecer, ou o Michel Temer, né, com suas vantagens e desvantagens, etc. e tal, ele pode efetivamente colocar os dois pés no acelerador e dizer, bom, agora está comigo e eu vou fazer o que eu considero interessante, ou bom, ou útil, ou que vá propiciar uma futura boa eleição. Ele pode ter essa segurança? É o que a gente tenta entender depois do intervalo comercial. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Pra você trocar tudo na sua casa, Casas Bahia está trocando o mostruário e o estoque. Produtos novos com preços lá pra baixo e tudo em até 14 sem juros no cartão Casas Bahia. Tem notebook positivo com Intel Quad Core Windows 10 por apenas R$ 1.099 à vista, só R$ 1.099. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Invista em ideias criativas e baratas que podem trazer lucro para você. Saiba mais em consumosocial.com.br. Como é bom eu falar a vocês das grandes ofertas da Ufana. Confira. Lindas colchas de casal em patchwork com porta travesseiros a R$69,90. Jogos de lençol de casal a R$29,90. Camisas gola polo masculinas a R$19,90. Calça social masculina a R$29,90. Kit com três cuecas a R$9,90. Sutiã com bojo a R$9,90. E mais. Mundo dos tecidos é na Ufana, sempre com muitas novidades. Tecido tricoline com 1,40m de altura a R$3,90 o metro. Tecido veludo cotelê baixou de preço, apenas R$8,90 o metro. Ufana, lugar para a família comprar barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Coligação Somos Todos Chapecó. Olá, eleitores de Chapecó. Eu sou Inês, funcionária pública municipal, candidata a vereadora pelo número 40240. Vou propor melhorias na educação, esporte e lazer. Quero contribuir e fazer mais por Chapecó. Por isso, peço seu voto. Para a Câmara de Vereadores, vote Inês 40240. Prefeito, é o Buligom. Eu voto no Buligom. Agora é 40. Gente, agora é Buligom prefeito. Faça parte de uma instituição financeira que cresce cada vez mais com você. Com 125 mil associados, 71 agências, mais de 1 bilhão em aplicações financeiras, mais de 860 milhões em operações de crédito. Este é o Sicoob Maxi Crédito, uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Faça parte você também. Sicoob Maxi Crédito, associado a você. Sicoob Maxi Crédito.

vou aqui me arvorar a possibilidade de falar em nome de algumas pessoas, só ter a certeza de que foi feito o que é certo, o que é correto, o que está previsto na lei. Talvez seja uma forma de, sei lá, um consolo, dizendo isso nessa confusão toda, pelo menos existe a lei, pelo menos a gente tem ali um balizador legal. E é triste ouvir que nem isso, porque na hora se fatia, se quebra, se troca, se muda ao entendimento do que for melhor para o momento. Então até a lei, que tinha que ser algo imutável, ela é circunstancial. Dependendo da circunstância, dá-se um jeitinho. Isso posto, minha gente, eu viro uma cidadã desconfiada. O presidente da República, ele vai ter tranquilidade, que eu imagino que é o que ele queira, acabar logo com isso, a gente entendia muito, né? Vamos resolver isso logo antes das eleições, daqui a pouquinho tem eleição municipal. Será que ele tem segurança jurídica para governar? Ou ele continua com essa espada na cabeça, né? Dizendo, poxa, sou ou não sou? Sou até quando? Esses recursos aqui, o recurso do PT, vai me tirar do poder? O recurso do PT, eu acho que ele falta uma base jurídica e falta fundamento fático. Dificilmente o Supremo vai dar, porque a Dilma teve todas as oportunidades de defesa, não houve cerceamento de defesa. Ela teve mais espaço para se defender do que até o admitido pela legislação. Então eu acho muito difícil que isso mude, né? Agora, Raquel, só para... Nós temos no Brasil um presidencialismo de coalizão. Esse é o problema. Se nós tivéssemos um parlamentarismo, era fácil tirar o primeiro-ministro. E a Dilma seria primeiro-ministro, cai o ministério. Era simples, né? Os países mais desenvolvidos já têm isso, né? Como mesmo na Inglaterra, o cara perdeu aquela votação, ele pediu as malas e foi para casa. Aqui não, aqui finca o pé. Não vou sair. Aí é um trauma, aí é um parto para você tirar um presidente. Que realmente o Brasil, né, todo mundo sabe, e quem que está ouvindo sabe, que as coisas não iam bem, né? Cada vez 10 milhões de desempregados, 11 milhões, 12 milhões, né? Quer dizer assim, então o país vai mal no exterior. Mas era esse dia a sexta economia mundial. Tinha passado da Inglaterra, e o troço desandou de repente, de uma forma que nem o Sérgio está explicando aí. Repentinamente nós chegamos a uma dívida tão grande que tudo que nós produzimos de riqueza nesse país não dá para pagar as contas. É que nem uma família que compra um automóvel e gasta tudo para pagar o financiamento, cara, aí não tem para comprar isso, não tem para comprar não sei o quê, né? Como é que, aí o pai compromete a família, né? Então aí vem o déficit fiscal, né? E é o que aconteceu. Aí nós dava para esperar ela acabar o mandato. É que as pessoas se perguntam, né? Os parlamentares, vamos esperar até acabar esse mandato e daí, até o fim, qual é o custo que nós teríamos, né? Social, aí 20 milhões de desempregados, né? Eu ouvi então, muito. Então eu acho que ali os parlamentares, porque vocês não esquecem que o deputado vem aqui na rádio, né? Sim. Na nossa região, assim como vão em todo o Brasil, ele ouve o reclamo da população, ele sabe o que está acontecendo e ele leva isso para Brasília, olha, está mal. Tem um detalhe importantíssimo. Veja bem, nós temos 12 milhões de desempregados que não estavam no Bolsa Família, porque tinham emprego. Cada desempregado leva consigo 3 pessoas. Então nós temos 36 milhões de pessoas à margem do consumo e mais as 45 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família. Minha gente, é a metade da população brasileira na pobreza. Quer dizer, isso é para você acabar com a matriz industrial e acabar com a dignidade social. Portanto, tinha que pôr um freio salutar nisso, e isso era entendimento generalizado no mundo. Mas não era, Guilherme, justamente essas duas questões, de repente o Leonardo nos ajuda nisso, porque eu ouvi muito, muito, muito o entendimento de que isso é passageiro. Não vamos contabilizar aqui 11 milhões de desempregados, porque a história anterior, né, os sucessos anteriores, meio que equilibram esse, entre aspas, mau momento que nós vivemos agora, que se deixarem a Dilma governar, ela vai consertar. Então tinha muito isso. O que a gente está vendo aqui, e eu ouvi dito por parlamentar de Brasília, o que nós estamos presenciando não é uma negação por parte da população que perdeu o emprego, que não tem mais poder aquisitivo, que está sofrendo para fazer o supermercado. O que nós estamos vendo aqui é o golpe da Avenida Paulista. São as indústrias, os grandes industriais, o rico que não quer ver o pobre andar de avião, é a palavra dita pela Gleisi Hoffmann, pela Vanessa Graziottin, é a elite brasileira, é a classe dominante que está sendo, ela é a protagonista do golpe e leva de arrasto uma população desinformada. E eu fiquei dividida porque eu pensei, até pode haver isso, esse sentido da dominação. Mas a pessoa que perdeu o emprego, ela não conta, ela não existe? Será que quando olharmos para a história, professor, vamos dizer, olha o erro que o Brasil cometeu, olha a injustiça que o Brasil cometeu, ou o Brasil fez a coisa certa, isso via parlamentares, né? Via Congresso e cessou e estancou uma hemorragia. Olha, Raquel, nós temos que fazer algumas leituras que são bem interessantes, tá? Primeira coisa, quando se coloca a própria ideia de golpe, eu vejo o pessoal falando da Rede Globo, nós voltamos a uma falácia dos anos 80, na época da Guerra Fria. Tá? Nós estamos voltando à história. Primeiro que as grandes mídias, elas são empresas e precisam lucrar. Então não há uma questão totalmente ideológica aí, certo? Um segundo ponto que eu vejo o pessoal falando, ela foi eleita com mais de 50 milhões de votos, não pode ser retirada. Nós temos dois teóricos bem interessantes, um chamado Thomas Hobbes, tá? Que ele trabalha justamente a questão do estado de natureza e a questão do governo, e ele coloca que quando acontece o sufrágio, é colocado o líder, né, o povo não tem mais direito de reclamar. Ele dá todo o seu direito de votar, dá todo o seu direito de decidir para o líder. Porém, o Thomas Hobbes era um teórico absolutista. Ele falava de reis. Reis, quando estão no poder, não podem ser retirados. Tá? Nós vamos ter o Alexis de Tocqueville, que vai trabalhar com a democracia na América, um livro fantástico. E ele justamente já trabalha com a ideia de democracia, ele não é Hobbes. Né? E ele coloca assim, não, pelo contrário. A partir do momento que o líder não seguir o caminho considerado correto pelo povo, não conseguir proporcionar os anseios, sim, ele pode e deve ser retirado. Né? Eu me recordo que o ministro da Educação, o primeiro agora do governo Dilma, foi o nosso amigo Renato Giannini Ribeiro, que é um hobbesiano, né? Ele escreveu diversos artigos, me parece que ela conversou muito com ele, porque esse argumento é um argumento hobbesiano, não é um argumento democrático. Ah, o próprio Fernando Collor ganhou por maioria esmagadora, né? E simplesmente foi retirado. Agora, nós vamos ter nesses últimos... Vamos pegar os últimos 6 meses de governo Dilma, e o Sérgio pode me ajudar muito nisso. Tá? Ela teve alguns erros estratégicos terríveis. Né? O primeiro foi trocar o ministro da Economia, o Joaquim Levy, que não aguentou. Porque a todo momento que ele colocava um plano econômico, ele era desautorizado, ele era proibido. Né? Se coloca um outro ministro que tem um planejamento que seria muito semelhante ao que aconteceu no governo Lula, que era basicamente você pegar dinheiro dos bancos, colocar em financeira para que o povo conseguisse ter acesso ao consumo novamente. E, obviamente, a longo prazo isso é terrível, porque aquele endividado vai ter uma bonança virtual, vamos dizer assim, ele vai comprar, vai se endividar mais e aí no futuro o rombo vai ser maior. Esse é o primeiro problema. A questão de troca de ministros já no desespero para conseguir apoio, né? O ministro da Educação lá, o Renato Giannini Ribeiro, foi mandado para a rua e botaram o Luiz Mercadante, que só Deus sabe o que ele faz até hoje. Ele só está na política de um lado e para o outro. Né? Aí se dá ministério para um, retira de outro. E aí começa o jogo de cadeiras. Então não existia mais um planejamento, né? E o próprio lema, né, do governo Brasil, Pátria Educadora, nunca se colocou em prática, não se viu um plano específico para a educação do Brasil. Tudo continuou como estava, né? Tanto a própria troca do ministro da Educação, o primeiro colocado, durou 6 meses e já foi retirado, demonstrava que não existia alguma... Havia alguma coisa esquisita nesse governo, né? Então, Nessa questão histórica, sociológica, antropológica, filosófica, a retirada do governo dela é totalmente legítima, né? E a questão do golpe me parece uma falácia, um retorno à década de 80, um retorno à década de 60, Guerra Fria. Os argumentos são muito semelhantes, as redes, as mídias que manipulam o povo, mas aí tens que lembrar que as mídias trabalham basicamente com pesquisas de opinião, então elas vão passar o que o povo está pensando, não o contrário, né? Então me parece uma falácia. Eu vejo essa questão do impeachment como algo legítimo, tá? Como algo totalmente político, certo? Ela teve perda de apoio, e isso vai muito da inabilidade dela e de seus pares de conseguir manter. Se nós lembrarmos, por exemplo, o Lula, quando ele assumiu, se não me engano, a primeira ministra da Casa Civil foi a Rosiana Sarney, se eu não me engano. Eu lembro que ela foi chamada para algum ministério justamente para tentar segurar o PMDB na época, o José Sarney era o chefe do PMDB, segurar embaixo do braço. Então, sempre lembrando que historicamente o Lula descia o pau literalmente no José Sarney. Então é uma ideia de segurar. Já a Dilma, ela não tinha muito essa questão agregadora, e o último não, mandato isso foi terrível. As críticas feitas a ela sempre foram muito nesse sentido. Se ela tivesse sabido, se ela tivesse conseguido, né, negociar, ela não teria sido impedida. Justamente porque o impedimento é também um ato político, né? Se meus amigos não me perseguirem, eu sigo tranquilo. Agora, se eu não tiver amigos, eles vão acabar encurtando o meu mandato, que foi o que aconteceu. Eu quero só contribuir com o professor Leonardo com relação ao ministro. Nós tivemos uma das palestras mais interessantes dos últimos tempos, agora aqui em Chapecó, que foi o Fórum de Desenvolvimento Regional FIESC-UNOESC, na qual o palestrante foi Roberto Padovani, que foi um dos mentores do Plano Real no governo Itamar Franco. Ele foi um dos que fizeram o Plano Real. E hoje ele é presidente do banco, Grupo Banco Votorantim. E ele falou uma coisa interessantíssima, que ele esteve com o ministro, que substituiu o Levi Borba, né? Não lembro. Bom, hoje existe um excesso de liquidez no mundo, quer dizer, sobrando dinheiro. Os bancos estão abarrotados de dinheiro. E eles não têm tomadores, porque a economia esfriou, né? As economias maduras não têm os PACs, os planos de desenvolvimento econômico, porque está tudo feito. E o Brasil, que teria um viés extraordinário nas PPPs, nas participações público-privadas para infraestrutura, parou o PAC. Foi um negócio impressionante. Como é que eles não deram continuidade? Isso era talvez se fosse a salvação do país. E eles, como o banco está com sobra de dinheiro, eles não dormem à noite. O que o banco vende? Vende dinheiro. E o que eles querem de volta? Dinheiro. Ele foi falar com o ministro, né? Logo após a saída do Levi, ele foi falar com o ministro. Ele falou: o que vocês vão fazer? Nós precisamos fluir essa liquidez excessiva. Mas o problema nosso não é a liquidez dos bancos, o problema é que nós não temos liquidez. O Estado está quebrado. Daí o Roberto Padovani sugeriu ao ministro: privatiza. Diz ele: pelo amor de Deus, não fala isso. Isso ideologicamente não tem reflexo e nem vai ter eco aqui dentro do Estado. Privatiza, ele falou. Faça caixa. A Petrobras já está fazendo isso, vendendo seus ativos para sair do fundo do poço. Senão, não fluiu, certo? Aí ele falou: não privatizamos por uma questão ideológica. Pois é, mas aí só para concluir, Raquel, só para não perder o raciocínio aqui, depois você vem aí, desculpa, me ajuda aí. Aí entrou a conversa da venda das estatais. Dizia: nós vamos privatizar a estatal por um, e em 5 anos a estatal vai estar valendo 4. E o que aconteceu na privatização, que eles chamam de privataria tucana, que eles venderam as estatais por um e em 5 anos estava valendo 4. Aí o Roberto Padovani: é óbvio, vocês venderam estatais falidas, deficitárias, colocaram gestão e elas começaram a dar lucro. Claro que não ia valer o mesmo valor. Porque nós temos que analisar o mundo pelo princípio contábil. Olhe na última linha do lado direito do balanço. É lucro ou prejuízo? Se é prejuízo, vamos analisar a gestão. E o Brasil está no vermelho, no prejuízo. Não vão privatizar, não tem atividade, não tem reação. Porque a ideologia está acima. Aquela história: o leite vem da caixinha. Até comentei, né? Lá, professor, ontem à noite, na UESC, assim, Pessoal, não existe ensino gratuito. Para cada aluno de escola pública, tem centenas de trabalhadores e empresários pagando. Como? Não, mas a escola é universalizada e gratuita. Gratuita para quem estuda. Mas quem que paga? Nossa, Melhorine, agora você deu umas duas, três pedradas aí, porque eu já tive entrevistados aqui que disseram justamente... Olha o quanto isso tudo evoluiu. Eu tive entrevistado que disse, gente, nós estamos... Ouvi, sim, o golpe é da Avenida Paulista. Também ouvi dizer, não, o golpe não é da Avenida Paulista. O golpe é de quem controla o petróleo no mundo. Então, o golpe é dos Estados Unidos. O que, que eles estão fazendo? Eles estão garantindo via parlamentares que a Petrobras quebre, forçando uma situação antinatural, porque a Petrobras jamais vai quebrar pelas reservas que estão guardadas lá no pré-sal. Então, vocês podem tentar ouvir aqui, estou repetindo, quebrar 1 milhão de vezes a Petrobras, que vocês não conseguem, porque o patrimônio em petróleo transforma a Petrobras em algo inquebrável. E o que o Brasil está fazendo é cair de joelhos, é se entregar para Estados Unidos, é se entregar para um sistema capitalista espúrio, né? E se dar de presente. Então, falar em parceria privada, em capital, é falar em privataria e é falar na entrega do que é mais precioso, do que é mais nosso, é entregar o país de bandeja. Eu ouvi também isso. Claro que dói ouvir e dói entender, olha, o Brasil se entrega, o Brasil se põe de presente, o Brasil se põe numa bandeja, né? A gente vai voltar a ser capital, desculpa, como é que chama? Quintal. A gente vai voltar a ser o quintal dos Estados Unidos. Deixa eu fazer uma colocação. Por que que você tem que ter uma indústria pública se eu já sou sócio, o Estado, com 30, 40% de imposto? Por que que eu que tenho que ser o dono? Hã? Seria mais fácil então, só coletar imposto. Você é só coletar imposto, porque assim, tu chega ali numa empresa hoje, numa indústria, diz, olha, o nosso lucro é 10%. Mas o Estado, que é o maior sócio, tem 40%. Então, o nosso sócio que tem dentro da nossa empresa é o próprio Estado, é o município, é o província de Santa Catarina, é o Brasil, é aquela carga tributária. Então, é o sócio oculto. E se tu não paga, você vai para a cadeia por crime contra a tributária. Né? Então, para que você vai querer ser dono da empresa? Né? Você mesmo administrar? Então, assim, certo? Então, assim, a questão da. Eu acho que isso é. A gente tinha na nossa cabeça que realmente, ideologicamente, o Estado devia ser o dono de tudo, né? Alguns casos teria que ser, por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo, pessoalmente eu sou contra privatizar a Caixa Econômica, que é um braço que o Estado tem dentro do sistema financeiro. Então, aí ele controla o juro, né? Então, agora, se entregar o Banco do Brasil e tudo, aí os caras vão botar o juro que quiser. Então, o Estado tem que ter algum braço dentro, mas não tudo, né? Tem que ver o que dá para privatizar, aeroporto, só se... É tanto, Írio, que os Estados Unidos não têm companhia de petróleo estatal e eles vivem em guerras. O petróleo para os Estados Unidos é uma questão de segurança, não nacional, mundial. Eles compram petróleo. Veja só que coisa hilária. O Maduro fez uma manobra militar envolvendo 300 mil soldados. Sabe que o exército venezuelano tem o dobro de soldados do exército brasileiro. 300 mil soldados com exército, marinha e aeronáutica, porque ia ser invadido pelos Estados Unidos. E o Obama estava colocando uma coroa de flores em Hiroshima. No mesmo dia, e perguntaram: mas, presidente, você não vai invadir a Venezuela? Ele: o quê? O que vocês estão falando? Não, estou fazendo uma manobra militar lá, inclusive, que você viu que coisa ridícula. E aí, agora aconteceu o seguinte: no mesmo momento, o Maduro retirou o embaixador dos Estados Unidos, como ele retirou do Brasil ontem, e o Evo Morales retirou também o embaixador do Brasil ontem. Aí eles pediram assim: o senhor vai retirar só o embaixador ou vai também parar de fornecer petróleo para os Estados Unidos? É. Você entendeu? Aí não, né? O maior cliente dos Estados Unidos, do petróleo venezuelano nos Estados Unidos. Aí pediram essa pergunta para o Evo Morales. Passando fome com todo esse petróleo. Passando fome. Ontem pediram para o Evo Morales: o senhor vai só tirar o ministro da Bolívia do Brasil ou você vai parar de fornecer o gás? Não, não, o gás eu vou continuar fornecendo. Dá para fazer uma tomada histórica nessa questão do Estado, usando um pouquinho da ciência política, e entender o porquê dessa questão das estatais. No Brasil, o petróleo ele foi descoberto por um cara chamado Guilherme Guinle, né? Ele era um químico na época do governo Vargas. Né? E no Brasil se tinha até uma espécie de uma norma para falar, olha, o Brasil não tem petróleo. Ninguém acreditava que ia ter petróleo. E aí simplesmente ele fez um teste num poço, né, que duas pessoas entraram em um litígio e chamaram ele porque um estava acusando o outro de ter envenenado o poço. Ele foi lá e disse, não, isso aqui é enxofre, aqui tem petróleo. Não é veneno. É petróleo. E aí simplesmente ele arrumou inúmeros investidores particulares, né, e foi descoberto petróleo, ele levou para o Getúlio, né, e o Getúlio simplesmente esperou os particulares pagarem tudo, você olhou para ele e disse, olha, agora eu preciso que o senhor dê a liberação para nós explorarmos. O Getúlio disse, não vou liberar nada, eu estatizei, o petróleo é brasileiro, é nosso. Aí ele falou, mas e os investidores, se você quiser, entra na justiça para pedir ressarcimento do que tu gastou, mas o petróleo é nosso. Né? E o Guinle disse, mas o que, que eu faço então? Tu não faz nada, fica quieto, que o teu está guardado. E depois ele virou ministro de Minas e Energia do Brasil, né? E inclusive forçou o Getúlio, faz outra manobra com o Percival Farquhar, que é o homem aí das a questão do minério, fez ele investiu um dinheiro pesado para conseguir retirar minério, montar companhias, estatizou e mandou o homem embora. Tá? Só que é um governo totalitário. Tá, governos totalitários, e aí permitam, eu tenho uma foto do Getúlio em casa que é herança do meu avô, tá? Getúlio Vargas, Adolf Hitler, Benito Mussolini, nós vamos ter o Franco na Espanha, são governos Perón na Argentina, são governos que colocam tudo no Estado, tá? Governos tudo no Estado, então é um Estado praticamente máximo. Com o fim da Segunda Guerra, governos totalitários não são mais aceitos, inclusive para o governo continuar mantendo um certo poder sobre os estados no Brasil, porque era uma república dos Estados Unidos e se tinha muito medo que os estados acabassem ficando com a riqueza e simplesmente depondo os presidentes, o Dutra, que me desculpe, alguns historiadores vão ficar bravos, mas era um bonequinho do Getúlio, né? Ele cria a República Federativa, né, para conseguir ter controle financeiro sobre os estados. Aí você cria a figura do amigo do presidente para ganhar dinheiro e tal. Enfim, saímos do Estado totalitário e entramos na famosa Guerra Fria. Aí você vai ter o capitalismo liberal, estilo Adam Smith, totalmente privatizado. E aí nós vamos ter o socialismo. Né? E no meio dessa coisa nós vamos ter a ideologia keynesiana, né? Que é o Estado investindo, mas privatizando algumas coisas. Né? Bom, nós vamos ter 64 no Brasil, governo militar, que querendo ou não, o governo vai fazer estradas, essa coisa toda. A burocracia do Max Weber. Isso. Né? Nós vamos ter toda essa questão. Chegamos nos anos 90, nós vamos vir com a ideologia do Newton Friedman, né? O neoliberalismo, o liberalismo colocado no mundo, e aí nós vamos ter aquela discussão, o pessoal na rua contra o neoliberalismo, sendo que muitos não sabiam nem o que era, né? Não tinha nem ideia o que era, não sabia nem o que era o liberalismo clássico, né? E aí ficou-se essa coisa, bom, o Estado deve ter companhias próprias e controlar totalmente a economia, ou deve liberar tudo? E aí se criou um problema, por quê? Porque se o Estado vamos dizer, for totalmente liberal, que aqui não é o caso, né? Que nem o doutor Iri falou, algumas coisas têm que se manter no governo, né? Mas se for totalmente liberal, nós vamos chegar num problema que é o quê? Nós vamos ter que fiscalizar a questão da especulação, a criação de grupos que vão controlar. Agora, se o Estado for totalmente totalitário, segurar todas as empresas, nós vamos ter o famoso problema de gestão, porque se cria um elefante branco. O Estado não dá conta nem sequer de conseguir cobrar os impostos. Você imagina de gerir diversas empresas em diversos locais. Né? E aí vem a terceira via, que talvez seja o maior problema, isso é uma coisa que eu sempre discuto, a famosa ideia do cargo comissionado. As empresas estatais, infelizmente, nunca recebem como gestor alguém que sabe o que está fazendo. Ele cai de paraquedas, ele era um aliado, e daí ele passa 2, 3 anos para aprender o que ele tem que fazer lá dentro. E ela começa a se tornar deficitária. Isso é clássico, né? Tanto que o maior, se nós pegarmos aqui historicamente, a quebradeira das empresas brasileiras nacionais se devem à má gestão. A Petrobras há 8 anos que ela dá prejuízo. Tá, os balancetes agora saíram, são 8 anos. Não foi ontem, não foi ano passado, não foi. Não, são 8 anos que ela vem dando prejuízo. Bom, por que que ela dá prejuízo em pré-sal? Má gestão. Bom, má gestão. Sim, má gestão. Olha, eu vou colocar mais uma pimenta aqui para chamar o intervalo comercial. Porque a gente teve aqui um embate, e esse, as últimas falas, quem acompanhou, né, a fala dos senadores, então foi uma coisa muito maniqueísta. O bem contra o mal, o certo contra o errado, né? Mas também o voto era sim ou não. Então esse é o momento de sim ou não, de divisão. E aí se tem um cenário, e eu pego um recorte do professor Euclides André Mansi, já falo quem ele é, que diz o seguinte: o que ocorre no Brasil hoje lembra em algum momento a Primavera Árabe, no sentido da mobilização de forças externas agindo em nosso país. Então, além desse que eu falei, né, essa agitação para entregar as reservas de petróleo do pré-sal a grupos econômicos estrangeiros, outro motivo de ordem interna, e isso foi um mantra, isso foi repetido à exaustão, é a tentativa de revogar direitos assegurados por lei que protegem os trabalhadores e as populações mais vulneráveis. O objetivo disso, aumentar os lucros das empresas e os dividendos de seus acionistas. E aí vem essa segunda questão. Além do entendimento de que o Temer, ele só conversa com a Fiesp, ele diz, olha, chega de olhar para o social, vamos olhar para o capital, é uma fala emblemática repetida por um parlamentar do Partido dos Trabalhadores aqui. Num segundo momento, a segunda etapa do plano é desarticular o que foi construído. É a retirada do direito do trabalhador, é o massacre do trabalhador, é flexibilização e exploração. Então a gente voltaria a um estado talvez selvagem, né, de exploração do ser humano, de lucro máximo, independentemente da forma que for. O professor Euclides André Mansi, ele é considerado uma referência da teoria da economia solidária e da filosofia de libertação da América Latina. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para entender isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar na história. O Temer vai comandar um retrocesso, né? Se o buraco antes apenas era algo que a gente não consegue entender, que é dívida interna, o problema agora vai ser maior, porque aí vai ser realmente a desumanização do Brasil. Eu volto depois do intervalo comercial. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 10 horas. Semana de cama, mesa e banho Avan. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. Roupão adulto microfibra de R$59,90 por apenas R$34,99. A oportunidade única de comprar um roupão macio, quentinho e com um super preço. Toalha de banho Avan, somente R$12,99. É muito barato. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, não tem crise para quem vende barato. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208, o motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito, somos todos pedestres. Povo chapecoense, sou Fábio, quero trabalhar para vocês na Câmara de Vereadores, com projetos na área de segurança pública, pois há mais de 20 anos eu atuo na Polícia Militar em nosso município. Sei dessa necessidade e estou preparado para representar você. Dia 2 de outubro, vote Fábio, 12190. Dia 2 de outubro, vote Fábio, 12190. Música.

Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Dez horas, 8 minutos, e se falou muito, efetivamente, sim, no temor, né? Eu tenho medo. Quando se falou eu tenho medo, eu lembrei até da Regina Duarte, na campanha, era quem? A primeira campanha do Lula. Foi a primeira do Lula, que foi um clássico. Ela olhava com os olhinhos esbugalhados para a câmera e dizia, eu tenho medo. Câmera da TV, né? Eu tenho medo do que pode vir aí. Porque nós vamos colocar o Brasil a perder. Na primeira eleição do Lula, quando ele foi eleito, porque quem estava no governo era Fernando Henrique, passou a faixa para o Lula. Foi nessa época. E aí, agora, a gente ouviu muito esse sentido do medo, né? O golpe contra o trabalhador. Então, esse é o golpe a que o Brasil vai assistir. Se ele se efetivar... Então, a gente escuta muito, o Lindbergh Farias esbravejou, falou, né, quase chorou, dizendo, olha, nós estamos passando, né, o golpe é o primeiro passo para a retirada dos direitos trabalhistas, para tratorar, né, o que foi construído a duras penas por décadas. O Temer tem esse poder, a figura dele, ele é tão maligno e poderoso que nós devemos temê-lo efetivamente, e ele tem essa capacidade, esse poder de dizer, não, agora a gente desconstrói o que foi construído e libera para o capital? Eu tenho ouvido que, na verdade, não se está fazendo isso tudo, né? Alguma coisa tem que ser mudada na legislação trabalhista. Mas porque quando se fala em reforma, a primeira coisa é essa, é golpe. Porque ela é do tempo do Getúlio Vargas, né? Entende? E aí ela é muito protecionista, né? Porque realmente o trabalhador, frente ao empregador, ele era muito fragilizado. Então a legislação foi feita para tratar os desiguais de formas desigual, né? Agora, os sindicatos se fortaleceram tanto que eles esmagam o empregador, né? Então foi invertida a ordem, né? E olha o que tem de sindicato nesse país, que cara que está lá fazendo sindicato atrás do outro para não trabalhar, né? Bom, o que eu ouvi falar é que se pretende fazer acordo trabalhista e que o acordo seja valha mais do que a legislação. Você e você fizemos um contrato, esse contrato deve prevalecer sobre a legislação trabalhista. Eu acho que isso é o justo, né? Então, assim, a Volkswagen tem tantos, nós vamos sentar, tá o sindicato, nós vamos fazer um acordo, vamos botar no papel esse acordo que vai prevalecer para efeitos de reclamatórias trabalhistas. Então, aí é a autonomia da vontade, chama, né? E ela não é ilegal, ela pode prevalecer sobre a lei, porque tem muito parlamentar defendendo justamente o inverso, dizendo, meu Deus, da onde que uma montadora vai ditar regras e que vai anular o que está escrito na lei? Então, eles estão injuriados nesse sentido. Vocês estão rasgando a lei. Pode? Não, eu digo assim, trata-se de direito disponível. O que você não pode é que é direito indisponível. Aí você não pode realmente transacionar. Mas direito disponível pode, cara. Eu digo assim, bom, eu tenho aqui 10 mil reais, eu vou te dar para ti de presente. É direito disponível, não é verdade? Então, eu acho que se tratando de direito disponível... E a lei permitindo isso, pode ser feito. Olha, fico aqui de olho arregalado, às vezes o Melhorini diz uma coisa, o professor aqui diz outra, eu digo, gente, vocês vão apanhar na rua, porque vocês estão muito vanguarda. A gente está muito politizado e treinado para não falar palavras que soam como palavrões, né? Ou ir contra um pensar que é um pensar meio que hegemônico, né? Quando se fala nisso, por exemplo, olha, mas mexer no direito do trabalho, ai, que medo que dá. Porque não pode, né? Nós estamos muito na questão do não pode. Não estamos exercitando o pode, nós exercitamos o não pode. Eu vou só fazer uma parte para ti. Por exemplo, tu sabe quantos ônibus a Aurora tem puxando o trabalhador do Rio Grande? 350 ônibus. Tá. E no momento que ele embarca no ônibus lá em Erechim para vir trabalhar, a Aurora já está pagando itineres. É. Veja quanto encarece, quanto custa, né? Esse custo é repassado depois no produto final. Sim. É. Então, tem muita coisa que você tem que realmente sentar, repensar, ver como fazer, né? Porque assim, aí vai que um ônibus desse bate. Vamos só falar agora sobre a questão dos direitos sociais, que é o tema. O Lindenberg Farias que fez essa manifestação lá no Congresso, que foi citado agora. Aliás, vamos só fazer um pequeno retrospecto, que a Lei Rouanet estava funcionando durante o impeachment, lá a sessão do impeachment, né, que estava sempre vendo o filme, né, e os atores não estavam falando para o Congresso, estavam falando para as câmeras do filme. Tanto que a Gleisi Hoffmann já está na Comissão de Ética por ter falado aqueles impropérios e generalizando que ninguém tinha moral dentro do Congresso Nacional. Para julgar a presidente. Já está, e não foi só a Ana Amélia que entrou com uma ação, ela vai dizer, agora você vai provar que eu não tenho moral. Ah, mas eles estão falando para as câmeras. Aí o Lindenberg fala, canalhas, repetindo o Tancredo Neves, né? Quer dizer, estão falando para um filme, para começar por aí. Mas vamos voltar na questão dos direitos sociais. O pessoal fala tanto em direitos sociais e nós vamos fazer a seguinte comparação. Qual o país que mais respeita os direitos sociais? Estados Unidos ou China? Essa é uma pergunta. Estados Unidos ou Coreia do Norte? Estados Unidos ou Cuba? Eu estou falando dos Estados Unidos, porque é o império do mal. Aí para a ideologia. Pergunta se tem infração aos direitos sociais nos Estados Unidos. Agora voltamos para o trilho. O presidente da República faz lei? Ele pode revogar uma lei? Mas aqui nós temos magistrado, quem faz lei é o legislativo, minha gente. Certo? E o legislativo é representante do povo. Esse país foi enaltecido durante a finalização do processo de impeachment, que aqui as instituições são livres, hegemônicas, né, e que trabalham com autonomia plena e que estão no seu pleno direito constitucional. Esse país não é uma republiqueta de quinta categoria, apesar de ter gente querendo fazer isso. Certo? Aí nós vemos aquilo na questão dos encargos sociais e da flexibilização dessa lei que é travada e que é um problema grave para o Brasil, no custo do Brasil. Qual é o que vale mais, o leite ou a vaca? Essa é a grande pergunta. Nós estamos discutindo o leite, mas não estamos discutindo a vaca. Nós estamos perdendo a nossa matriz industrial porque nós estamos discutindo o leite e não estamos discutindo a vaca. E tem gente que pensa que o leite vem da caixinha. Não, pessoal, empresa e empregado são gêmeos siameses, umbilicalmente ligados. Não, você não pode ver só um lado sem ver o outro. Tem que funcionar harmonicamente. Essa palavra de pacificação nacional que o Temer falou é a primeira coisa que tem que ser feita, porque nós estamos no retrocesso, voltando para filosofias que não deram certo em lugar nenhum no mundo. Sabe como é que você prova? Pelo exemplo. Me dê um exemplo de um país socialista ou comunista que prosperou. Um. Aí eu vou assinar a teoria do marxismo também. E aqui tem uma coisa bem interessante. Deixa eu só fazer uma colocação. Talvez o momento mais complicado, vamos pensar que economicamente e socialmente do Brasil, passou, que foi justamente esse momento enquanto Temer era um governo transitório. Porque se tu fores parar para pensar, tu és um investidor, tens uma empresa, tem dinheiro, tu quer investir e você não sabe quem que é o gestor, o pessoal tá brigando, olha, fulano vai ser ciclano, aí obviamente que tu vai estravar a economia. Né? Eu sempre coloco nas minhas aulas que pior do que qualquer ideologia é você ter um vácuo que tu não sabes o que vai acontecer. Né? Agora, se resolveu. na questão, ah, vamos retirar direitos, isso depende de projeto, isso tem que ser votado, o Temer tem o quê? 2 anos de governo, sabe-se que não é tão rápido assim qualquer votação, então, e também temos que parar com essa ideia maniqueísta dos bons e dos maus, um defende o bem ou defende o mal. Todo indivíduo que adentra no poder, em tese, pretende fazer o bem para o povo. Agora, há teorias discordantes do que seria o bem para o povo. O próprio Aristóteles colocava que o mal político é o que faz o bem apenas para a sua questão privada, que aí vem a ideia do corrupto, né? Agora, quanto linhas de pensamento, tá? Nós temos que entender, e aí o doutor Írio falou da globalização, que nós temos todo um cenário internacional. Não é assim, eu vou fazer... A ideia de soberania, inclusive, hoje se discute que os países não têm toda essa autonomia para fazer o que querem. Existem tratados internacionais, existem regras que você tem uma determinada diretriz para seguir, né? Quando o Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito, o pessoal falava, agora vai ser socialismo, o Brasil vai virar um país, uma nova Cuba. Não aconteceu, né? Praticamente muitas coisas que Fernando Henrique estava fazendo, ele manteve, porque ordem internacional não é tão simples assim. E a reprimenda, né? Ela é econômica, ela não vai ser com canhão e com isso. Justamente. A reprimenda é econômica, simplesmente, olha, então a gente te boicota, e aí viva-se com boicote. Sim, justamente, então, a ideia aqui é bem simples, ou nós seguimos o baile como está colocado, ou tendencialmente nós vamos começar a ter problemas. A Venezuela. Só então, para terminar, desculpa te interromper, porque eu já vejo o ouvinte se manifesta. Para isso aí, a questão da perda, o medo, o receio. Para culminar com isso tudo, eu também ouvi falas na quarta-feira de que, gente, esse movimento ele vai culminar na ida do povo para a rua, porque o povo, 54 milhões, não vão engolir o que aconteceu. Então, nesta linha que o professor fala aqui, eu penso um pouco nisso, né? Da mesma forma como o mundo já não permite, digamos que, de uma forma geral, os países todos do mundo, eles se regulem entre si, entre aspas, é uma mega... Uma coisa meio burra sobre a globalização, né? De que há uma regulação, se você pisar muito no tomate, olha que a gente te aplica uma sanção. Internamente, a gente pode enfrentar mais esse problema? O Temer pode enfrentar essa convulsão social? Foi esse o termo que eu ouvi? O Brasil vai convulsionar em função do que foi feito hoje, que hoje foi na quarta-feira, o impedimento da Dilma? Olha, o que nós vamos ter vão ser os movimentos sociais, que... Isso é certo, né? MST, MTST, que vão ir para a rua. Agora, quando se fala em 50 e tantos milhões, foram 50 e tantos milhões que elegeram a Dilma. Isso não quer dizer apoio incondicional. Os que perderam, estão devolvendo o carro e a casa. E obviamente, nós temos mais uma questão. Se lembrares de novo, as últimas pesquisas, enquanto ela estava no governo, ela estava com apoio de 2%, 3%. Um outro ponto, se o povo fosse para a rua, já teria ido ontem. Né? E nós não estamos vendo, né? O que pode acontecer, como falei, é como aconteceram as manifestações dos movimentos sociais, mas isso é algo... E isso é importante, essa do povo na rua, pelo seguinte, vocês perceberam na última chamada do povo para a rua que não foi ninguém? Na última, que era daquele Mobiliza Brasil, e que ontem não tinha, porque ninguém está apoiando Temer, ninguém, o pessoal era contra, né, o despautério que se fez contra o Brasil. Mas é Temer, fora, mas que Temer, o povo não quer nem saber de Temer, o povo quer comida no prato, simples assim. Olha, aparecem algumas colocações dos ouvintes. A Marilete, eu já pensei aqui, Marilete, vou agendar isso sim. Ela coloca em discussão justamente os instrumentos que se tem, né, fora ir para a rua, para reagir. E ela diz o seguinte, segundo a legislação brasileira, resumindo, se a eleição tiver 51% de votos nulos, o pleito é anulado. E ela diz, e isso é um instrumento. O Milionini pôs as mãos na cabeça, né? O que que acontece? Os candidatos não eleitos ficarão impossibilitados de concorrer nessa nova eleição. Ela faz um resumo, né? Esses dias eu falei um pouco, o que que é voto nulo? O que que é voto em branco? Qual é a diferença de um para o outro na matemática? Exatamente. Porque o cidadão, ele diz, então ela diz, é disso que o Brasil precisa. Um susto nesse pessoal, né? Em quem concorre 1 milhão de vezes, etc e tal. E ela diz, e essa campanha vale a pena, que é a campanha nulo neles, tá? Enfim, merece um programa inteiro. Mas de uma forma meio rápida, alguém quer se manifestar nesse sentido de que o nulo neles vai dar o susto na classe política, que a classe política está precisando? Está agora na internet, inclusive até eu fiz uma manifestação para um grupo, hein? Pessoal, o que, que é isso? Isso é tendencioso e intencional da pessoa dizer que voto nulo, anula a eleição. Na República Federativa do Brasil, são computados somente os votos válidos. Voto nulo e branco não conta na eleição. Se tiver um voto válido, elege o indivíduo. Claro. Quem vota nulo branco, ele é um cara omisso, né? E peca por omissão, não muda a situação, e ele avaliza quem ganha. Essa é a questão. Você pela omissão. Justamente, essa dinâmica, vamos ver se daqui umas duas semanas a gente consegue falar sobre isso, né? Eu acho ela extremamente válida, né? A legislação eleitoral, ela nos coloca uma mordaça, mas também, independentemente disso, como o sistema eleitoral não mudou, um programa sobre isso a gente consegue fazer, sim. O Mozart nos diz, nem Estado máximo, nem mínimo, mas o Estado necessário. Será que é possível construir isso, né? Aquela coisa, olha, encontramos a fórmula, encontramos o equilíbrio, o Estado presente onde deveria estar e se bandeando, como diz o gaúcho, de onde, né, nunca deveria ter estado? Enfim, a colocação dele. Continuando aqui, o Luiz Carlos diz o seguinte, no início... Por exemplo, eu tenho meu sobrinho que trabalha na Noruega, que é um Estado capitalista máximo. Não falta nada. Absolutamente nada. Certo? Aí o Canadá, né? É um Estado capitalista máximo. Ali é o seguinte, se você perder teu emprego no Canadá, você recebe um salário vitalício. Certo? É que nem o Bolsa Família. Se você perder o emprego, o salário, o desemprego é vitalício. Só que o que, que acontece no Canadá? O cara prefere passar fome do que viver à custa do trabalho alheio. Aí é uma questão de moral. Ah, tá bom. Vou continuar aqui. O Luiz Carlos nos diz, no início de 2015, o Eduardo Cunha e sua quadrilha de deputados aprovou mudanças na Previdência, daquela do 85 para mulheres, 95 para homens. Hoje tem pessoas com 50 anos se aposentando. Na minha casa tem exemplo disso. Fez isso para começar a prejudicar e aumentar o déficit do governo anterior. Agora querem mudar as regras e voltar para trás para dizer que o Temer mudou o Brasil. Enquanto não acabar com esse toma-lá-da-cá ou essa chamada maioria na Câmara, o Brasil não vai mudar. Nós agora temos uma universidade federal. Quem está aqui no programa, ele fala da gente aqui, com certeza na juventude tinha recurso para estudar fora, em capitais, né? Tem gente também aqui no estúdio rindo, né? Então, não tenho partido, não sou o PT, mas o Temer vai governar para empresário e para burguesia. Vou seguindo então aqui. O Sérgio falou um troço interessante, Sérgio. Você não pensa que a universidade federal é de graça. É de graça para quem está lá, mas alguém está pagando, que é o contribuinte. No Chile, você paga tanto a Universidade Federal como a particular, é o mesmo preço. Aqui tem uma particular, do lado tem uma federal, e qualquer uma que tu vá, você vai pagar do teu bolso, porque senão alguém está pagando para você. Você então, assim, falou, Ilho, da Noruega. Eu estive lá na Noruega, temos amigos, inclusive, o indivíduo que foi o Egil Hones, mora lá. Na Noruega, você faz o estudo totalmente gratuito, até o doutorado. Porém, depois da formatura, você retribui ao Estado, aos cidadãos que pagaram o teu estudo. Para você, né? Quem pagaram. Claro, é o justo. Por um período X, que são tantos anos, você vai trabalhar nas ações sociais para pagar o que você pagou. Como se fosse, como se existisse o leite que vem da caixinha e não da vaca, né? E o cara faz medicina numa federal, alguém paga para ele. Alguém ainda faz um hospital para botar ele trabalhar. E aí ele vai cobrar. Eu ouvi aqui do representante do Sindicato dos Médicos, quando houve aquela complicação toda por conta do Mais Médicos, que ele disse, mas o meu pai pagou o imposto para que eu usufruísse desse direito. Então, por que? Que se o meu pai pagou o imposto, eu fui lá e cursei uma universidade federal. Mas o pai dele estudou? Não perguntei. O pai dele só trabalhou. Ele foi o beneficiário e não então, o pai dele. Então ele é que deveria prestar serviço à sociedade. O imposto é personalíssimo, você não paga imposto pelo seu pai. E obviamente, a gente tem que cuidar muito essa questão do maniqueísmo ou da defesa de classes. Como eu falei já, é até certo ponto voltar na história. Até eu brinco quando falo, você teve dinheiro para estudar? Sim, eu tive, trabalhando. né? Eu sou neto de mecânico, fui criado pelo avô e pela avó. Eu tive que trabalhar para pagar. Até o meu mestrado eu paguei. Só que existe muito essa demonização, né? Vamos separar. Quem cursou faculdade poxa, você é visto com maus olhos porque você... É curioso isso, né? Nós entramos nessa dinâmica. A cor da sua pele, ela pesa. A cor do seu olho, ela pesa. O sexo. O sexo, quer dizer, tudo nós estamos virando. Eu brincava esses dias que nós estamos... Está se surgindo um fracionamento. Ah, mas a hipocrisia não admitir o problema. É claro que existe. É claro que a mulher sofre mais violência. Sim. É claro que a gente não cuida bem das nossas crianças. Né? É claro que o Estatuto da Criança e Adolescente, eu vou parar o discurso por aqui, nunca foi colocado em prática na íntegra. Nós não sabemos o que fazer com os nossos jovens, com as nossas crianças, dentro e fora de casa. Isso é fato, né? Mas tem gente que acha melhor protagonizar outras questões porque dá mais visão, né? Enfim, a gente é consciente disso, mas dividir ainda mais, acentuar essa diferença, eu não sei se é bom para a sociedade, né? Entre, olha, ô elite branca de olho azul. Hoje não tem ninguém aqui de olho azul. Tá, beleza. Esse erro vocês não cometem. Mas no demais, está acontecendo isso. E eu não consigo ver com bons olhos. Enfim. E outra coisa bem importante que eu só quero colocar, que é bem interessante. A grande maioria dos empresários, a grande maioria das pessoas, e a teoria da economia, a teoria da administração, explica isso, eram pessoas pobres, pessoas que trabalharam. A própria administração coloca que geralmente, uma empresa não dura 3 gerações na mão da mesma família. Por quê? Os indivíduos que nunca trabalharam não conseguem lidar com o dinheiro e tendencialmente perdem tudo. Então, trabalhar com essa ideia, vocês que estão aí sentados, nunca estudaram, nunca trabalharam. Não, pelo contrário. Inclusive, a maioria dos doutores e pós-doutores das universidades que eu conheço eram filhos de agricultores que carregavam pedra para trabalhar. Então... Pois é que justamente nós vivemos uma época da demonização, né? Você paga pela sua biografia, em algum momento você paga. Diego Ferraz nos diz o seguinte: parabéns pelo tema de hoje, sou advogado estadual da Força Sindical, são mais de 130 sindicatos. Tenho a dizer que os direitos sociais dos trabalhadores estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal. Sendo assim, por força do artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, são direitos cobertos pelo manto das cláusulas pétreas, ou seja, somente posso alterar se tiver uma nova Assembleia Constituinte. Assim, não tem como tirar o direito dos trabalhadores. Outros, sim, atualmente, com base no princípio da adequação setorial negociada, é possível flexibilizar direitos disponíveis, tais como o salário, por expressa previsão constitucional. Traduzindo do juridiquês para o português, ele faz uma análise equilibrada. Perfeito. Equilibrada é muito boa. Tranquilo. Então, olha aí, ó, pra gente entender que, né, existe essa possibilidade, existe essa margem sem ferir, porque se coloca muito assim, é um lado da moeda ou outro. Não, vivemos um momento esquisito em que não há como transigir ou dialogar. Sim ou não, ponto final. Olha, o que procede nessa discussão aqui, eu me desculpo com os ouvintes, porque às vezes o ouvinte fica meio irritado. Por exemplo, por analogia, e aí eu tenho que ampliar um pouco isso. Anderson, me desculpa, porque é questão local, e questão local tem uma previsão. Vou explicando aqui, ele questiona pontos da gestão atual. E nós estamos em época, é um saco, mas é isso. Nós estamos em época de eleição e tudo pode não ser visto aqui. Não dá para se manifestar. Não dá para a gente se manifestar se certo ou se errado. Desculpa, Anderson, é a lei que diz. O Walter, ele lança um petardo dizendo, olha, antes de tirar direito do trabalhador, vamos ver aí para diminuir drasticamente a aposentadoria. Eu vou colocar de uma forma geral, né, do público. Porque a gente pode colocar exatamente, vem direto aí, quer dizer, é um desequilíbrio, são poucos ganhando muito. Isso a gente pode abordar, é pouco ganhando muito e muitos ganhando pouco. A reforma da Previdência, vocês acham que... Porque eu escuto muito isso, a Previdência está quebrada, mas não pode mexer nas leis da Previdência. O que dá para fazer? A Dilma falou que tinha que fazer uma Assembleia Constituinte novamente e modificar essa Constituição, que criou muitos direitos, né? Porque nós saímos de um período de ditadura, né? Um período de regime forte, né? Com AI-5, com a Emenda Constitucional 69, e daí se flexibilizou demais. Às vezes nós avançamos muito nessa área, né? Teria que talvez rever alguns direitos, né? da Constituição, né? Uma reforma agora é difícil, né? Você retirar direitos nessas alturas da vida, né? Se tiver desenvolvimento econômico, você não precisa mexer em direitos. Se tiver emprego pleno, se o país está crescendo e prosperando, esse assunto é um assunto passivo. O exemplo é os caras da África que estão fugindo para a Europa. E por Brasil, é, né? Fome. Infelizmente, no mundo, a fome ainda é um motor. Isso é muito curioso, né? A gente não consegue, em termos de planeta, brincando um pouco, a gente ainda tem muita questão a resolver. A gente tem A violência é a seguinte: no momento que você não tem dinheiro para colocar comida na mesa para os seus filhos, você pega a espingarda e você vai assaltar. Né? Você vai roubar. Você vai vender cocaína, você vai vender maconha. Quer dizer, essa é uma resposta da miséria. Eu imagino que a principal questão que nós temos que nos preocupar hoje no Brasil é a recuperação econômica. Como eu falei, assim, o pior momento já passou. Me perguntavam sempre, professor, o que tu achas? É melhor que a Dilma fique ou que a Dilma saia? Eu disse, olha, o melhor é que se decida logo isso. Ela ficando, bom. Ela saindo, também bom. Mas se defina. O problema é a indefinição. Porque aí o investidor não vai colocar dinheiro, não vai investir, porque você não sabe o que vai acontecer no país, você não sabe qual é o futuro e ninguém quer perder capital. A incerteza. É, né? A incerteza não, e aí é pensar terrível. No seguinte, quando se fala no investidor, se pensa já no Darth Vader, que é do eixo do mal, quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando, né? Um demônio numa capa preta. Mas o investidor, ele pode possibilitar crédito para que eu, que sou inteira a minha microempresa, consiga fazer um empréstimo, viabilizar a minha microempresa, daqui a pouco eu já gero um posto, dois postos de trabalho. O investidor não é só aquela figura horrível que especula com o capital, mas quem, qual é a primeira palavra para quem tem uma ótima ideia, para quem acabou de sair da faculdade e quer fazer uma empresa de tecnologia? Eu preciso de um investidor. Então, é isso que a gente tem que começar a exercitar um pouco com mais calma. Talvez esse não seja efetivamente o momento da calma. Olha, eu quero agradecer aqui, vou começar pela forma inversa. Obrigada para o professor Leonardo Dlugoczynski. Foi a sua estreia hoje. Bem-vindo aqui ao time. O que fica de recado para quem nos acompanhou? Dá para pensar em dias mais calmos, mais serenos, né? Ou será que a gente ainda fica nesse suspense ou esperando alguma coisa sem saber muito bem o que é? Olha, a preocupação que eu tenho, tá? Na verdade, é a afirmação, não dá para esperar que vai melhorar do dia para a noite. Tá? Nós temos que lembrar que é uma questão econômica, não é uma questão ideológica. Nós não temos um rei absoluto que diz faça-se e resolve-se. Também nós temos uma ordem internacional que deve ser seguida e deve ser feita relações, contratos. Então, assim, o que se entende agora é que vai existir uma certa estabilização, tá? Política. Tá, até porque o Michel Temer tem a maioria, né, nas câmaras e no Senado. Tá? Porém, nós vamos ter, como disse o Migliorini, com muita experiência falando nisso, nós temos um tempo longo aí para conseguir, né, vencer essa questão da crise. Não vai ser nesse governo e talvez não seja no próximo. O que não pode ter agora é uma nova desestabilização. Me preocupa muito o processo contra o Temer, uma possibilidade de tirar e nós voltarmos para esse vácuo, para onde nós vamos, e aí a coisa piora, né? Nós temos um plano econômico sendo colocado em prática, né? E agora nós temos que esperar, mas pelo menos acredito que o momento complicado passou. Okay. Né? O momento complicado passou, agora vamos ver o que vai acontecer. Gente, a torcer muito, obrigada pela participação. Migliorini, da mesma forma, obrigada pela participação. A gente fica sempre, né? Eu entendo como que um compasso de espera. Vamos ver o que acontece a partir de agora, né? É tudo muito delicado, é dia a dia. O meu estado de espírito é esse. Vamos passar as próximas 24 horas para ver o que acontece. Aí eu deixo um petardo, né? Se o PT não atrapalhar muito, porque ele falou que o Temer tem maioria. Eu falei, mas tem muito traíra dentro do PT que vai achar que talvez seja melhor outra coisa. Então, apesar desse comportamento aí bipolar do PMDB, será que dá para falar em governabilidade, num Temer que tenha governabilidade, que significa o quê? A galera do Congresso? Raquel, nós temos que olhar o Brasil ao longo de sua história. Nós temos que 516 anos. E esse país, como falou o Blatt na abertura da Olimpíada. Olimpíada à la Brasil. O Brasil é um país sui generis, que independentemente do ditador, do incompetente, do ideólogo que vier administrá-lo, ele vai continuar andando. E às vezes a gente fica estressado. Minha gente, nós vamos continuar andando. Não importa quem seja. Ninguém é tão grande para frear esse país ao ponto de nós chegarmos a um caos, a um retrocesso, ou democracia. Isso não existe. Isso é... Olha o Brasil, há 500 anos nós estamos tocando o Brasil desse jeito. É carnaval e é samba, e nós vamos tocando o Brasil assim. Então eu sou um otimista nesse sentido. Certo? Pô, mas agora o povo vai para... Mas que pode ir para a rua? Quantos que tem? Nós temos 200 milhões de pessoas, né, trabalhando, querendo produzir, querendo ser feliz, e que não entende absolutamente nada do que nós estamos falando. Essa é a grande realidade. Pessoal, quem está ouvindo essa rádio é uma casta de pessoas pensadoras que têm interesse de investir esse tempo para ouvir isso aqui. O restante não sabe nem o que é impeachment. Essa é a grande... Olha o nosso nível cultural, nós estamos em 85º no Brasil. O aluno não sabe decifrar um texto, quanto mais entender o que nós estamos falando. Agora, quem está ouvindo aqui é interessado, é politizado, tem essa visão mais ampliada, mas é uma minoria absoluta. Nós vamos continuar progredindo, queira ou não queira, avançando com esses percalços e altos e baixos. E o Brasil é um país que tem uma vocação natural para ser uma potência. O que o Estado não pode fazer é travar. O governo não pode atrapalhar. O restante deixa para o povo que ele sabe fazer. Olha, tomara, né? Eu sei que, né, a gente vive no Estado laico, mas Deus te ouça, meu filho. Tem um ouvinte aqui, que pena que ele não se identifica, ele disse que maravilha esse programa, uma aula de história, um rico debate. Pena que a maioria, me incluindo, trabalha nesse horário e não pode escutar. É um desperdício, né? Em 2016, vocês disponibilizarem um produto tão bom apenas on air. Gostaria de poder ouvir, usufruir e compartilhar com outros horários também. Fica a minha crítica construtiva e meio abraço. Ah, então, desculpa, o ouvinte não se identificou, eu faço a minha crítica. Está disponibilizado, eu é que esqueço de avisar. A gente tem o blog do programa, que é o Estúdio Condá. É um absurdo, eu sou uma comunicadora que não comunica. Então, quem quer conhecer, então tem a foto no blog, tem um resumo, né, o que eu considero mais expressivo do programa, eu coloco. E na parte da tarde tem sim o áudio. Então, para esse ouvinte tão simpático, que valoriza tanto a vinda de vocês aqui, ele fica sabendo que na parte da tarde, sim, está lá disponível o conteúdo. E me perdoem a minha falha aqui, comunicadora nota zero. Finalmente, obrigada, Iro Groli, pela participação. Você fica mais na turma do esperançoso ou do ressabiado? Eu sou da opinião do Sérgio, né? O Brasil vai aos trancos e barrancos desde 1500, né? A gente foi descoberto. E... e é descoberto por acaso, né? Então, eu sou esperançoso, né? Então, a última vela que tu tem que apagar é a esperança, até a esperança de viver, né? Eu estava falando do Ledônio, nosso amigo, né? Então, está com dificuldades aí, a questão de saúde, mas tem mais tantas quimioterapias, mas tem a esperança. Então, o dia que acabar a esperança, acaba tudo. É uma noite, né, Sérgio? Então, acho que o Sérgio tem razão. Nós temos esperança, né, doutor Leonardo? Sim. Eu queria agradecer ao ouvinte, a você, Raquel, e também eu aprendi muito hoje com o professor Leonardo, né? Fui muito erudito, né, nas colocações, né? E as colocações do Sérgio são muito pertinentes, muito inteligentes. E só que nós somos, que nem Chapecó, que nem qualquer comunidade, nós somos uma reunião de famílias, né? Chapecó é um grupo de familiar. E o Brasil também é um grupo de famílias, né? E a família não está bem, está, né, endividada, não é verdade? Comprou carro, financiou 4, 5 anos, né? E fez muita dívida, e agora nós precisamos pagar essa conta. E que nem o Sérgio falou, vai longe, né? É demorado, o financiamento é longo prazo. E nós temos que ter paciência e dar um voto de confiança para as pessoas que têm boa vontade, pessoas que são honestas e que querem arrumar esse país, né? Então, assim eu me despeço. Obrigada, Groli, pela participação. Como a gente anda desconfiado, né? Quando fala em honestidade, quando fala em Brasília, e já vem todo aquele horror, né, que é do desvio. Mas isso, qualquer hora, a gente também se reúne. Pauta não falta, minha gente. A gente tem que organizar esse tempo. Muito obrigada para vocês, de coração, que vieram aqui hoje. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam. A gente extrapolou todo o tempo, mas andávamos bem comportados ultimamente. Então, hoje a gente foi longe mesmo. E se despede, retornando na segunda-feira. Um abraço e até lá. Super Condá AM610, conectada com o mundo. Acesse www.supercondá.com.br.